Martinho. De todos os estilos, umas altas, outras mais, mas todos com poucos quilos. Sem preconceito, gosto de todas as cores. Amores como sorvete, provei todos os sabores. Mas eu nunca vi nenhuma mina como você. E se eu vi alguma mina, foi na TV. Não, foi na revista, não te vi na pista. Então pra minha lista, falei as bala vista. Agora é só você pro cabal. Rolê na moral, domingo de sol, você no litoral. Só de saia e eu pensando, tomara que caia na areia da praia, costurada pelo Sérgio Naia. Ei, ma, não tenho muito pra dizer. Vem cá, então me fala o que vai ser. Só não pensa que eu espero sentado, porque eu tô sem paciência, como o computador quebrado. Ei, ei, senhorita, não sei se você acredita em amor à primeira vista. Em amor à primeira vista. Ei, senhorita, você é a única da lista. Quando te vi dançar na pista, você foi a mais bonita. É engraçado como o nego se preocupa comigo, quando descobre que essa mina se ocupa comigo. Tá olhando que irmão, quer um abraço meu? Acho que não, faz o seu que eu faço o meu. Que o meu é ela, o melhor, você senhorita. Você é a mais bonita, você não acredita? Então deixa eu te provar, te fazer feliz. Não ouve os outros, baby, só ouve o Lino Chris. Suas amigas falam que o cabal não presta. Não, só presta atenção em você na festa. Tanta atenção que eu quero te levar pra outro lugar, pra gente fazer o que os seus pais não iam gostar. Desculpa se eu não tenho etiqueta, é que eu sempre arranco quando eu compro camiseta. Você sabe que como jogador eu represento, mas com você do meu lado eu me aposento. Ei, ei, senhorita, não sei se você acredita em amor à primeira vista. Em amor à primeira vista. Ei, senhorita, você é a única da lista. Quando te vi dançar na pista, você foi a mais bonita. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Senti a batida que foi feita pra você. Ei, senhorita que tá na pista, que beleza, vem cá pra mesa. Pra quê? Pra tomar uma cerveja. Seja bem-vinda. Quero que todo mundo veja. Você é a mais linda. Então festeja, enquanto eu vou me desligando. Pode crer. Te levo pra minha nave e saio decolando. Ei, senhorita, não sei se você acredita.